estabilizando o localizador 622. Complete a aproximação, chama agora 2-8-9-5, bom pouso. 2-8-9-5, GRAF 6225. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970. 9970, contato radar, sopa nível 360, perfil MOMO. 360, perfil MOMO, Sideral 9970. 6625, sem aproximação. Tráfego já avisado, ajuste o antero na 2, abaixo, baixado e travado. Gente, continua a aproximação. Pantera abaixada, travado, 6225. 6225, só atenção pássaros na longa final da 190. Teve pouso na mesma, o vento 060 grau 08 nós, o ajustão na 012 no Oxané 6225, livre pouso. 7625, quero atento, livre pouso na 10. Sim. Temos, tá sim. Foi horário do plano? É o Papatango Mike Fox da Sierra? Eu não tenho nada do plano de voo. Foi pra que horas novamente? Eu não tenho nada do seu plano de voo. Vou dar uma checada pra gente. 1-9-0-2-8-5, Grato. Recife, frequência 1-2-8-8, Altea 1-3-5-3. 8-8-3-5-3, obrigado por variar 2-2-2 para a parede. Também pronto para a copa. Autorizado Recife, nível 370, para o 858, pista 90, curva esquina na Pucaracaju, controle 1-2-0-8, transponda 5411 ou 4234. 370, via rota pelo 158, Pucaracaju, decola 1-0-2-0-8, 3-4-9, confirmo? 5411. Tá ok. Pronto, pushback e acionamento. Autorizado, confirmando a decolagem após esquerda, ok? Isto. Por esquerda. Salve, Sené 6225, bom dia. Bom dia, 6225, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 6225. Total 991, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12545, Aldeão 2685, boa viagem. 2545, total 991, muito obrigado, ótimo trabalho. Siga. 625 antes da Juliette. Quem mantém antes da Juliette 6225? Tomar o tempo de voo? Gente. O 922, essa identificação autorizada, chegada maior e desça para o nível 050. Soltinho, zona 012, vigilância radar. Para o táxi, o 4234, 1210 a bordo, 3:21, Fernando Maceió. 4234, à sua direita, do táxi, ponto de espera 1895-1012. 1895-1012. 4234 é mais, né? 6225, ingressa Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, não, 6225. General 9970, passa nível 170. Chame agora o centro Recife, frequência 12545, alternando 12685, boa viagem. Recife 12545, alternando 12685, general 9970. Um instante, Mike Fox da Terra. Prossiga. Autorizado GQE 085, vai decolar da 197 com curva à direita, ingressando no corredor Axé 1010, controle 1208, transponder 5402, o transponder é 290. T663, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada, bom, se desça para 4010, ajuste do altímetro no 02, Salvador opera em condições visuais, pista em uso no 0, procedimento ILR X-ray, temperatura 26, vento de 0,70 graus com 0,8 nós. Gente, 4.312, chegada, bom, ok, o ativo está inoperante, está pronto para as condições? Autorizado. As condições visual, pista 10.012, o ajuste, vento 0,70 graus, 8 nós, temperatura 2,7 graus. Está pronto para a cópia? Autorizado, Guarulhos, nível 340, Zulu 16, pista 90, curva à direita, saída da Eulinda Bridge, controle 120.8, transponder 5422, Sultan 31, no Sechão. Autorizado, comandou Guarulhos, nível de voo 340, via Zulu 6, decola 90, primeira curva à direita da Eulinda, transição 208, ao controle 5422, transponder 5429. 5422, portão 9, chamando para posicionamento, o 31, no Sechão. 5422, mandar a conta do ponto para posicionamento. O Mike Foxtrot Sierra, solo. Pronto para cópia. Autorizado, Salvador Lençóis, decolada 1-7, comprou a... Decolada 1-7, curva à esquerda. Na Momo, após... após direto, lento. Controle 120, décima 8, e o transponder, aguarda o transponder, mais controle. O poste ponto espera da papá? Ok, Fox Hotel, que é da colada 35. Ok, a primeira curva então da 35 vai ser esquerda na Momo, ok? Vai aguardar a coordenação com o controle só instante. Mike Foxtrot CR, é o solo voltando? Não, não sei se posso alinhar de pronto. ...922, desça para 2.000 pés, estou tímido 1012, forma de localizador. ...208, obrigado senhora, bom feriado. 4234 azul. Controle Salvador, é o 4234 da Azul, muito bom dia. Puca Jamo. Azul 4234, contato radar, Supremo 370, perfil Puca, bom dia. Bom dia, senhor. Perfil Puca, na sua escuta. 370 é o nível, 4234 da Azul. Cozulo, novembro, vento 050 graus, 089, e decolagem da 1-7. Fala, Salvador. Muito bom dia, hoje na 6225. Prossigo, 6225. Para quantos anos, gente, beleza? Ok. Visual, pista 10, o ajuste mini 12, o vento 050 graus com 8 nós, temperatura 27 graus. Gente, a pista 10, estou 1 a 2. Vou operador opera em condições visuais, pista em uso no zero, procedimento ILS X-Ray, temperatura 2,6, o vento de 0,60 graus com 1 no zero nós. Novamente vai ser Momo. Momo, bravo. Chame o Sol, porque mantém a minha escuta, o azul, é o altímetro em Salvador 1012, o vento está de 27 graus, Salvador opera visual, pista e uso 1-0, vento 060 graus com 1-0 nós. Azul 4234, presente Rui Romeu Fox, 0 noite. Afirmativo. Azul 4234, controle. Salvador, obrigado de boa, decolou. Controle Salvador, Ecos 1 Novembro, decolou na sua escuta. Ecos 1 Novembro, eu sei um corredor axé, confirma para o ideal para a GQ. 264, senhor, para o ideal, Ecos 1 Novembro. 25, o mais forçou a terra. Para 2.500 pés. Inicialmente 2.500 pés, Ecos 1.90. Ok, vai ter pela 35, curva à esquerda na mão. 35.425, chame a torre 18.95 para o táxi do pátio 5, até a carteira 35, mais para o terra, vai te chamar 18.95, confirmando pessoas da posição 4. 14, mais forte. Procedimento ILEX X-Ray. Mais forte terra, para o táxi. Autorizado o táxi para o táxi, forte da terra. Mais forte terra, o ajuste no 0 no 2, reposto com cera da papá. Acionado 0115. Afirmo, 0115. Gente, vou na proa de cadência e informe visual com o local de pouso. Ah, mandei sobrevoo, ok? Depois entrar na proa terra aqui, pode. Gente. Controle o 4234, pode passar a escuta do centro Recife? 4234, passa nível 1-50, chama agora o centro Recife, frequência 1-2545, alternando 2685, voe direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 2545 é a primária com centro Recife, 2685 a secundária, bom feriado senhor, 4234 agora. A 3663 desça para 2000 pés, estou o time, estou no 02, informe no localizador. 2000, estabilizado. Complete aproximação, chame torre 10895, bom pouso, gol 922. 995, 922, bom dia. 10895. 1895. Mike Foxhot Serra, é torre. Autorizado o ingresso na 7, a porta alinhada e pronto. É 312, ao Chané, sem identificação, autorizado chegada a mar e desço inicialmente para o nível 060. Ajustou o altímetro no 02, pista em uso no 0, opera condições visuais, vento de 060 graus com 0 nós, Temperatura 2,6. Procedimento X-ray. Então já está autorizado o cruzamento da 176 e reporte alinhado pronto. A sua identificação, autorizado chegada ao ponto, inicialmente para o nível 070. Estou altímetro no 0, no 2. Procedimento ele é X-ray, visto em uso no 0, vento de 060 graus com 08 nós. Temperatura 2,6. Estabilizou 3663. Gente, complete final, torre 11895. 1895, seja. Torre Salvador, bom dia, 3663 da SAM, estabilizado, baixado, checado. SAM 3663, bom dia, você aproximação. Aguarde pista livre, não existe na 012. Gente, aguardando o pista livre. Terra linda pela temporada? Afirmo. O vento 040 graus 079 e decolagem da 35. 09. 1605, desça e mantenha nível 060. SAM 3304, livre de restrição de atitude, sobreposição pelo, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3002, livre de restrição de atitude. Azul 4298, desça e mantenha 4000 pés, ajuste no 012, reduz a velocidade para 2309. Senai 6312, reduz a velocidade para 230 nós, desça e mantenha nível 050. Só que só terra na tipo da torre? Solo Salvador, dado 3179, pronto para posicionamento, 509. Autorizado, chame taxa, 3179. Camarada para o taxa. Proa 200, limite localizador. Gente, poderia ter um voo azul na altura de 304? Autorizado é presente para o Duna, TAM 3304. Duna 3304. Controle Salvador, Papa Tango, Vago, Fox, Trot, Serra. Papa Tango, Mike, Fox, Trot, Serra, contato radar, saída Momo, suba e mantenha 100. 100, mantenha o perfil. Mantenha o perfil da saída. Mike Foxtrot Sierra. Papa Tango Mike Foxtrot Sierra, vetoração para separação de tráfego, curva direita para o 045. Direita 045. Pode conseguir para 2.3304? 3304, gente, desça para 2.000 pés, ajuste 9012. 2.002, 3304. Azul 4298 para sequenciamento, mantenha presente por... Limitado pelo localizador. Certo, localizador, mas eu tenho a presença do azul 4. 3304, utilizado LS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 3304. Reporte antes do Zé, bom dia. Alfa, antes do Zé, 3, azul 4298, desce para 3.000 pés, ajuste permanente. Tango Eco Zulu 9, autorizado a subida para nível 085. Xanaima 312, desce para 4.000 pés, ajuste 9012. 4.000, Xanaima 312. Papatango Mike Foxtrot Serra, sub-restrito para 4.000 pés, ajuste 9012. Da presente, autorizado para hoje, Momo. Presente, restrito 4.000 pés. Então, no 092, na prova de bomba da presente. Mike Fox, trote fa- Mike Fox, autorizado, Cairo, Lourenço, 1.000 pés, ficha 97, curva direita, corredor axé, controle, ano 208, transponder, 0132, Lima, Mike Fox, correção 500 pés, via linha do Zitó. O Xanaima 312 para sequenciamento, mantenha presente proa, reduza a velocidade para 2009. 312, mantenha proa. Xanaima 312, informa o seu limite do localizador. Então, 3304, estabilizado. Afirmo. Complete final, chame torre 1895. 1895, da 3304. Azul 4298 para o localizador, curva direita para o 1115, desça para 2.000 pés, ajuste 9012, utilizado LS, reporte estabilizado. Curva direita 1115, 2.000 pés, reporte estabilizado. 1605, desce e mantenha 4.000 pés, ajuste 9012. 4.002, igual 1605. Papa Tango Eco Zulu 9, informe estimado para pouso. Nice. Ciente, livre pouso na 10102, 3304. Confirma baixar travado? Baixar travado. Ciente, livre pouso. Pessoa boa. Ok, livre táxi 3169 via pátio em alfa, ponte de espera 1895, 1012, por viagem. Pátio de alfa no ponte de espera 1895 graus, 1012, 3179. Reduzir de milhas com 140 ground speed. Reduzindo, 4298. Tava tão guiando que deve achar ele para o sítio.